Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal, edição 256, gravada em 4 de outubro de 2020. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos de forma resumida as notícias mais importantes da área. Se você quiser entrar em contato conosco, é muito fácil. O nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com. Envie para nós as suas críticas ou as suas sugestões. O Segurança Legal é mantido pelos seus ouvintes. Se você gosta dos nossos programas, pense em nos apoiar. Acesse o site picpay.me/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio ao nosso programa e você terá aí acesso a benefícios exclusivos dos apoiadores. E nesta edição, LGPD entra em vigor, Pix, o novo sistema de pagamentos, vazamento de código-fonte do Windows, ransomware paralisa hospital, pagamento de resgate de ransomware pode trazer problemas com o fisco, entre outras notícias, e vamos a elas. LGPD entra em vigor, adaptação ainda é meta distante. Começamos esta edição falando sobre a LGPD que finalmente entrou em vigor. Mais exatamente no dia 18 de setembro passado, a lei número 13.709/2018. Depois de quase 10 anos de discussões entre Congresso Nacional e sociedade, sendo 2 anos de vacância, que é o prazo determinado para a sociedade como um todo se adequar à lei, e em um ano com tantas idas e vindas, em que muitas pessoas estavam esperando que até o último momento para ver se essa lei iria vingar mesmo, obviamente esse dia chegou. Agora temos um marco regulatório em relação à privacidade e à proteção de dados pessoais em nosso país, finalmente. As disposições gerais da LGPD já estão valendo, ou seja, agora qualquer cidadão titular dos dados pessoais poderá questionar as empresas privadas ou mesmo órgãos públicos sobre como é feito o tratamento das suas informações pessoais. Em agosto de 2021, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, começará a aplicar sanções para entidades que violem a LGPD. No entanto, órgãos como os PROCONs e os Ministérios Públicos já podem usar a lei como base em processos judiciais e eles já começaram a aparecer. O Ministério Público do Distrito Federal usou a base da nova lei para uma ação civil pública contra a Infortexto, uma empresa de Minas Gerais acusada de vender informações de milhões de brasileiros. A tal empresa operava uma loja online chamada Lembrete Digital, que oferecia listas de e-mail, endereço, telefones para fins de marketing. Vamos colocar esse fins de marketing entre aspas, né? Ela tinha pacotes segmentados por profissão, como médicos, enfermeiros, cabeleireiros, contadores, além de bairro, cidade, estado, CEP. Segundo o Ministério Público, eram vendidos dados de brasileiros de todos os estados. Só na cidade de São Paulo, 500 mil pessoas tinham seus dados vendidos nessa plataforma. A Infortexto vendia ainda pacotes por preços entre R$ 42 a R$ 212. Há uma queixa de julho de 2020 no Reclame Aqui, dizendo que os e-mails que eles vendem não correspondem com as pessoas e são inexistentes, né? O que mais existe é a lista fria de e-mail. Agora, o site da empresa avisa que está passando por uma manutenção, né? Isso depois que o Ministério Público entrou aí investigando esse site, né? E para eles, a venda desses dados causa prejuízo direto aos seus detentores. A LGPD estabelece no artigo 42 que se uma empresa causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo ao lidar com dados pessoais, ela é obrigada a repará-lo. Por isso, o Ministério Público exige que a Infortexto pare de distribuir dados pessoais, excluindo-os de suas bases de dados. Outro caso que chamou bastante atenção da imprensa: a Justiça de São Paulo determinou que a construtora Cirela pague uma indenização de R$10 mil por danos morais a um cliente, em uma das primeiras decisões judiciais aí, por infração à LGPD. Na decisão proferida no último dia 29 e passível de recurso, a juíza Tônia Corocco, da 13ª Vara Civil do Fórum Central de São Paulo, relata que um cliente foi assediado por diversas empresas pelo fato de ter firmado um instrumento contratual com a ré para aquisição de unidade autônoma de empreendimento imobiliário. Na ação, o cliente informa que, após a aquisição de um imóvel no bairro de Moema, aqui em São Paulo, ele recebeu contatos não autorizados de instituições financeiras, consórcios, empresas de arquitetura e de construção e ainda de fornecimento de mobiliário. A sentença determina que a empresa não repasse ou conceda dados pessoais, financeiros ou sensíveis do cliente a terceiros, sob pena de multa de R$300 por contato indevido e o pagamento de uma indenização de R$10 mil por danos morais. Olha, ouvinte, com certeza esses são os primeiros casos de muitos outros que devem aparecer. Pix, o novo sistema de pagamentos e as preocupações com fraudes. O novo meio de pagamento eletrônico instantâneo, que vem sendo desenvolvido pelo Banco Central, será lançado brevemente, no dia 16 de novembro, e o registro já começa agora em outubro. Provavelmente, no momento em que você estiver ouvindo esse podcast, já várias instituições financeiras já vão oferecer o registro. A plataforma vai permitir a realização de transferências bancárias a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana e sem ônus, colocando aí em xeque o TED ou o DOC, que hoje podem custar aí mais de R$15, a depender do pacote de serviços do correntista. Pois bem, em um país cheio de modalidades cada vez mais criativas de cybercrime, a segurança é uma questão chave para a plataforma. Não houve uma padronização por parte do Banco Central. Eles meio que deixaram que cada instituição aí prepare o seu sistema antifraude para identificar as fraudes no sistema. A questão da segurança é da competência das instituições que participam do Pix. A lógica é a mesma das demais transações bancárias. Os sistemas de mitigação de risco e as barreiras antifraudes variam de uma empresa para outra. No caso do Pix, por exemplo, a lei da segurança dos próprios aplicativos das instituições financeiras, elas podem colocar outras camadas, como, por exemplo, um limite máximo para a realização de cada operação com um pagamento instantâneo. Outra preocupação dos usuários é sobre os cadastros das chaves, ou seja, se seus dados pessoais que serão usados no recebimento de valores, como eles serão tratados e se um golpista vai poder pegar um desses dados e cadastrá-lo aí em algum lugar em uma conta de fintech. Para esclarecer melhor a segurança do sistema, o Banco Central definiu regras como limites de transações através do Pix. Até fevereiro de 2021, as instituições financeiras deverão oferecer pelo menos 50% do limite do TED em transferências da mesma titularidade. Os critérios são diferentes para envios de dinheiro a conta de titularidades diferentes, seja via chave Pix, inserção manual de dados ou QR Code. As regras são um pouco complexas, mas eu vou deixar um link lá na nossa descrição, onde vai haver lá a descrição de todas elas. A questão é que, inicialmente, o Banco Central não havia definido nem limites, né? E, claro, os bancos, ao verem o potencial de fraude, pediram para que o Banco Central definisse esses limites. E eles dependem do dia útil ou não, do horário da operação, se vai ser das 6 às 8 da noite ou das 8 da noite às 6 da manhã, do meio de atendimento, se foi desktop ou celular, a forma de iniciação da operação, se foi pela chave Pix ou pelo QR Code, e da titularidade, ou seja, se foi para você mesmo, uma conta que pertence a você mesmo ou para uma outra pessoa. E claro, antes do sistema entrar no ar, já tem golpistas se aproveitando do tema. O fato é que os bancos estão bastante preocupados, porque para que esse sistema funcione 24/7, você precisa ter equipes de segurança trabalhando 24/7 para fazer o monitoramento das transações fraudulentas. E isso, claro, é um grande desafio. E não demorou a aparecer aí golpistas se aproveitando do fato de que muitas instituições estão fazendo campanhas massivas de marketing pedindo aí o pré-cadastro das chaves, né? Todas as instituições querem aí que você cadastre ou que você faça o pré-cadastro das suas chaves com elas, né? Só para lembrar, as chaves podem ser o seu CPF, um endereço de e-mail, o número do seu celular ou uma chave aleatória que você mesmo escolhe ou você mesmo define, de repente uma frase, e que ao receber o pagamento essa frase vai direcionar esse montante aí para uma conta sua específica em um banco. Pois bem, e com esse avalanche de e-mails e marketing aí das instituições financeiras pedindo pré-cadastro, não demorou para que os golpistas usassem essa temática em iscas, como isca aí em golpes. Já foram registrados aí diversos domínios maliciosos com o nome do Pix, e os fraudadores estão enviando e-mails massivos usando o nome das instituições. O mais interessante é que nessas páginas falsas, além de pedirem o número da conta e a senha, o que é normal na maioria dos ataques de phishing, os fraudadores também estão pedindo os dados pessoais que podem ser usados como chaves no Pix, como por exemplo, CPF e telefone. Dados que são usados como identificação, né? Serão usados dentro do Pix como identificação. A gente se pergunta mesmo quais brechas os golpistas irão explorar para aplicar golpes usando esse novo sistema de pagamentos. E ainda há muitas dúvidas, como por exemplo, a questão do reaproveitamento de números de telefone. Nós sabemos que as empresas de telecom, depois de 3 meses de inatividade, elas passam o número para outra pessoa. E aí, como é que as instituições financeiras vão checar a veracidade ou se realmente quem é o dono daquele número ou não? São desafios aí que nós só vamos saber se serão seguros ou não depois que o sistema entrar no ar. Código-fonte do Windows XP e Server 2003 vazam na internet. Pois é, ouvinte, de todas as notícias de vazamento que nós já demos em várias edições aí do nosso programa, eu nunca imaginei que eu daria essa notícia para vocês. Apesar de se mostrar cada vez aí mais simpatizante do open source, a Microsoft não abriu o código-fonte do Windows XP. Porém, o código do sistema tem sido distribuído indevidamente via torrent aí nos últimos dias. O vazamento também afeta o Windows Server 2003. A Microsoft meio que indiretamente confirmou o vazamento ao solicitar que sites que postaram os links para os torrents os tirassem do ar. O responsável pela distribuição afirma ter passado os últimos 2 meses montando um pacote de códigos vazados. Não está claro como esse vazamento aconteceu. O que se sabe é que o conjunto foi colocado para download via torrent no 4chan. São 43 GB de dados. Eles incluem os códigos fontes do Windows XP Service Pack 1 e do Windows Server 2003 e de outros sistemas operacionais bastante antigos da Microsoft, como Windows 2000, o Windows NT 4.0 e também o DOS 6.0. Isso é antigo, hein? É outro argumento imbatível e que confirmou o vazamento foi um usuário do YouTube que ele conseguiu compilar o código do Windows XP usando somente o código fonte presente no pacote que ele baixou lá, e incrivelmente ele conseguiu compilar corretamente e conseguiu instalar o Windows XP. Então não existe prova maior que essa. O site de notícias ZDNet entrou em contato com vários engenheiros de software, tanto atuais quanto antigos, que trabalham na Microsoft, para confirmar a validade dos arquivos vazados. Na época, as fontes disseram à ZDNet que, a partir de uma revisão resumida, o código parecia estar incompleto, mas pelos componentes que analisaram, o código parecia autêntico. O NT Dev, que é um técnico de TI baseado nos Estados Unidos e por trás aí de contas homônimas no Twitter e no YouTube, foi um dos milhões de usuários aí que baixaram o código mas ao invés de esperar para uma declaração oficial da Microsoft, ele foi o que conseguiu compilar e descobrir por si mesmo. Fora isso, são os comentários no código que são bastante engraçados. Quem dos nossos ouvintes aí trabalha com programação, eu recomendo que você dê uma olhada. Tem várias notícias aí falando e vários tweets, né, de pessoas comentando os comentários encontrados no código. E de acordo com vídeos compartilhados aí por muitos técnicos, pessoas que analisaram o código, né, elas disseram que o código realmente roda, que realmente funciona, né? E realmente um vazamento inesperado. Nós sabemos que isso traz um problema de segurança. Se você ainda usa esses sistemas antigos, tanto o XP quanto o Server 2003, olha, passou da hora de você abandoná-los, e este é mais um bom motivo. Zero Logon, falha grave no Windows, permitia acesso de administrador. Pois é, ouvinte, pesquisadores da empresa de segurança Secura desenvolveram um exploit que se aproveita de uma falha descoberta após o lançamento de uma recente atualização do Windows. O método aí permite acesso aos controladores de domínio do Active Directory. E olha, a falha é bastante grave. Conhecida como CVE-2020-1472, a vulnerabilidade é classificada como severamente crítica pela Microsoft e tem nota máxima no ranking do Common Vulnerability Scoring System, que é um sistema, uma iniciativa aí para classificar e qualificar ameaças e vulnerabilidades em sistemas de computadores. Então ela foi classificada com a nota máxima. Para a técnica funcionar, o agressor já deve ter uma base dentro do sistema, seja como um insider sem privilégios ou através do comprometimento de um dispositivo conectado à rede. Segundo a empresa que encontrou a falha, o exploit basicamente permite que qualquer agressor, qualquer criminoso, né, que tenha acesso à rede local, não importa se a conta seja lá uma conta limitada, né, ele consiga comprometer completamente o domínio do Windows. O ataque é amplamente não autenticado e o agressor não precisa de nenhuma credencial do usuário. Depois de notificada pela Secura, em nota, a Microsoft afirmou que uma atualização já foi lançada em agosto passado e os consumidores que atualizaram seus computadores já estão protegidos. Portanto, se você cuida de uma rede de computadores, olha, a instalação desse patch é importantíssimo. E a gravidade da falha, claro, foi amplamente discutida no Twitter, por diversos perfis, e claro, já há atacantes explorando essa vulnerabilidade para fazer ataques. Portanto, é melhor você correr para atualizar os seus sistemas. Ransomware paralisa atividade de hospital na Alemanha e causa morte de paciente. Parece algo saído de um trágico episódio de Black Mirror. Uma mulher em busca de atendimento de urgência morreu depois de um ataque de ransomware derrubar o sistema de um grande hospital na Alemanha, forçando os paramédicos a levá-la apressadamente a uma outra cidade para buscar tratamento, de acordo aí com vários meios de comunicação na Alemanha que noticiaram o fato. Tudo leva a crer que este seria o primeiro caso de alguém que morre como resultado de um ataque de ransomware. Mesmo que isso tenha sido causado indiretamente, autoridades alemãs estão investigando os criminosos que fizeram o ataque e querem, claro, enquadrá-los como culpados por homicídio culposo. Isso foi o que as autoridades relataram aí a vários sites de notícias. Pois bem, tudo iniciou numa quinta-feira à noite. O ataque interrompeu aí o sistema de TI da Clínica Universitária de Düsseldorf, prejudicando a sua capacidade de acessar dados e forçando-os a adiar todas as operações programadas e direcionar os pacientes de emergência para outros hospitais e outras clínicas. O evento sob investigação aconteceu numa sexta-feira, quando uma mulher em condições de risco de vida foi levada às pressas para um hospital a cerca de 20 quilômetros de distância, atrasando seu tratamento em cerca de uma hora, o que resultou na sua morte. Estranhamente, porém, o hospital disse no Twitter que não havia um pedido de resgate concreto e nenhum dado parece ter sido roubado, indicando que pode ter sido apenas uma vítima infeliz de um ataque mal direcionado. Mas uma observação sobre a extorsão, que foi deixada em um dos 30 servidores paralisados no ataque, apoia ainda mais essa teoria de que o ataque seria dirigido, na verdade, para a Universidade Heinrich Heine, uma afiliada da clínica. Ou seja, a clínica aí pertenceria a uma universidade. A nota solicita para a universidade entrar em contato, mas não lista uma demanda, né? E, na verdade, nós sabemos hoje que existem algumas famílias de ransomware que trancam os sistemas, né? Cifram os dados e não deixam o pedido de resgate às claras, ficam meio escondidas em algumas pastas. Pois bem, a polícia local conseguiu entrar em contato com os atacantes, porque eles encontraram perdido lá em alguma pasta os pedidos de resgate. E vejam vocês que interessante, os membros da polícia, né, informaram que eles atacaram o hospital. E os invasores, supostamente, quando foram informados pela polícia de que eles haviam atacado um hospital, eles imediatamente pararam as tentativas de extorsão e, inclusive, chegaram a fornecer a chave para descriptografar os arquivos e, assim, desbloquear todos os servidores afetados. E depois desse fato, as autoridades não conseguiram mais falar com os invasores, lógico que ficaram com medo, né, e pararam de se comunicar. O hospital disse que os investigadores ligaram o problema a um ataque onde foi explorada uma vulnerabilidade, né, de um software usado pelo hospital. E numa investigação da revista Wired, eles encontraram que o software que foi explorado, vejam vocês, foi o sistema da Citrix, que é um sistema usado para otimizar o tráfego sem comprometer a segurança dos dados, provavelmente uma VPN, né? Em um tweet, funcionários do hospital disseram ter alertado as autoridades alemãs sobre esse ataque, incluindo aí a Agência Alemã de Segurança Cibernética, o BSI. No dia anterior ao ataque, o BSI tuitou um alerta para as empresas alemãs, pedindo para que elas atualizem os seus gateways de rede de VPN, incluindo os da Citrix, pois havia muita gente explorando essas vulnerabilidades críticas em ataques. E também é interessante, ouvinte, que várias gangues de ransomware fizeram como que um pacto no começo da pandemia, se comprometendo a não atacar hospitais, mas várias gangues não entraram nesse pacto, incluindo aí o Ryuk, que é justamente o ransomware que suspeita-se tem atacado esse hospital, o que é uma notícia bastante infeliz e que mostra que cibercriminoso não tem escrúpulo. O WhatsApp terá teste beta para acesso em até 4 dispositivos. Falta pouco para os usuários do WhatsApp terem acesso à ferramenta para usar a sua conta em até 4 dispositivos ao mesmo tempo. É o que contou o site WA Beta Info, site que é conhecido aí por antecipar informações e novidades do WhatsApp. A data de lançamento do recurso, porém, ainda é um mistério. As novas informações sobre esse recurso para conectar e sincronizar a conta entre os dispositivos foram descobertas em uma versão futura do WhatsApp para o Android. Conforme mostrou o site, na tela Linked Devices ou Dispositivos Conectados, é possível visualizar a opção de Multi-Device para habilitar o recurso. Segundo a descrição da configuração, se habilitado, todos os seus dispositivos vinculados poderão funcionar sem uma conexão ao seu telefone. E o site ainda trouxe aí alguns detalhes sobre o funcionamento da ferramenta, onde é possível ativá-la ou desativá-la, e todas as sessões iniciadas podem aí ser encerradas imediatamente ao desativá-lo. O que não deixa de ser interessante aí, e veremos como os usuários e como os fraudadores vão se comportar, porque nós sabemos que hoje o ataque onde o fraudador consegue ter acesso à conta do WhatsApp é bastante usado para pedir dinheiro. É um dos ataques mais comuns hoje, né? E outra notícia envolvendo o WhatsApp que chamou a atenção foi o acordo do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, feito com o Facebook Brasil e com o WhatsApp para combater aí as desinformações e os abusos durante as eleições que estão chegando. O acordo faz parte de uma série de medidas tomadas pelo tribunal para incentivar a circulação de informações oficiais sobre o processo eleitoral. As plataformas oferecem produtos e serviços aí sem custo aos cofres públicos, né? A parceria com o Facebook prevê a disponibilização da ferramenta Megafone para divulgação nos dias anteriores à eleição de mensagens aos usuários no seu feed de notícias sobre as eleições, especialmente acerca da organização e das medidas de segurança sanitária no dia da votação. Já no Instagram, os usuários vão contar com stickers ou figurinhas com a temática das eleições municipais. A plataforma também vai se aliar ao TSE para a divulgação da campanha sobre mulheres na política, que o tribunal apresentará à sociedade ainda este mês. E o acordo mais esperado foi com o WhatsApp, que apresenta uma medida inédita para uma parceria com o Tribunal Eleitoral e o órgão aí responsável pelas eleições, né? A criação aí de um chatbot no WhatsApp para ajudar na circulação de dados oficiais do TSE sobre o processo eleitoral e a votação. A ferramenta foi desenvolvida aí com a API do WhatsApp Business, né? E os usuários podem se comunicar com ela pelo telefone 61 9637 1078. É muito bom ver as autoridades preocupadas com a disseminação de fake news e botando a cara nas redes sociais para garantir aí processos legítimos. E vamos agora a um bloco de rapidinhas, notícias interessantes para comentar aqui rapidamente com vocês. Primeira notícia: Tesouro dos Estados Unidos alerta que pagar resgate de ransomware pode levar a sanções com o fisco. A Agência de Controle de Ativos Estrangeiros, lá nos Estados Unidos, diz que pagar ou facilitar o pagamento de resgates de ransomware pode gerar multa. Próxima notícia: Febraban investe 6 milhões de reais em laboratório de segurança cibernética. O espaço promoverá treinamentos para equipes de bancos, simulações e compartilhamento de informações técnicas entre as instituições. E por falar em banco, próxima notícia: banco chileno atingido por ransomware, 12 mil computadores sequestrados. Atacado por um ransomware que se supõe que seja o Sodinokbi, o Banco Estado do Chile conseguiu abrir somente 24 das suas 417 agências depois de sofrer o ataque. Próxima notícia: hackers agora estão exigindo resgate em ataques de DDoS. Vejam vocês, especialistas alertaram sobre a nova campanha global de extorsão. Hackers entram em contato, né, com as empresas pedindo dinheiro, pedindo grana. Caso contrário, as empresas vão sofrer ataques de DDoS para tirar os seus sistemas do ar. Desconectar-se também é preciso. Terminamos essa edição do Resumo de Notícias falando justamente sobre a necessidade de se desconectar nesses dias de pandemia ou nesses dias de muito trabalho, se desconectar ou ter momentos de pausa e uso consciente de celulares, redes sociais e afins são importantes para manter a saúde e o seu bem-estar. É mais difícil se desconectar do que estar conectado, essa é a verdade. Atualmente basta puxar o celular do bolso para ter acesso ao mundo inteiro, direto na palma da mão, em qualquer lugar. E este fenômeno é refletido em números. Segundo a TIC Domicílios de 2019, 9 em cada 10 pessoas no Brasil utilizam a internet todos os dias ou em quase todos os dias. Mas e quando esse uso se torna excessivo ou desenfreado, ou até mesmo comprometendo aí a sua vida real? Em alguns casos, essa situação pode se tornar um problema sério e até mesmo para a saúde das pessoas. Por isso, há quem repense e reduza o uso de celulares, computadores, redes sociais e demais tecnologias em busca de mais conforto e uma vida mais saudável. Pois é, ouvinte, talvez você se pergunte o que fazer quando o uso dos smartphones, redes sociais e afins se torna um vício. para a professora coordenadora do curso de psicologia na Universidade Veiga de Almeida, a senhora Daniele Lamarca. O tratamento a ser realizado nesses casos envolve aí sessões de psicoterapia ou até mesmo uso de medicações psiquiátricas em casos mais graves. A questão é que, para você manter a sua saúde, é necessário você desconectar-se, dar uma pausa de vez em quando. Justamente por isso temos uma edição com notícias mais leves e uma edição um pouco mais curta do que o habitual. Eu agradeço a você que veio comigo até o final. Voltamos a nos falar na próxima edição do Resumo de Notícias.